Começando, Nerd Patriarca de volta, e hoje o bom, o mal e o feio, artes marciais. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Sabe como é que se faz um verdadeiro filme de artes marciais? Você mistura um estacionamento, uma plantação de papoula, um trenzinho de madeira, uma flauta e muito sangue falso. Hoje eu tô aqui com o Everton. E o DMX ficou indignado pelo fato dele ser um ladrão, cara. Ele é consciente, pelo menos. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta, e hoje voltamos para mais um episódio desse nosso quadro O Bom, O Mal e O Feio. Essa trinca de filmes que a gente escolheu para comentar um filme bom, um filme que foi bem de crítica, que tem a produção legal, um filme mal, que é um filme que teve um bom orçamento, mas o resultado em tela e em crítica foi desastroso, e um filme feio, que é um filme trash, que é um filme bizarro, que é um filme que a gente vai dar risada aqui e comentar, certo? Certo. O tema desse bom, o mal e o feio são artes marciais. Hollywood, não só Hollywood, obviamente, mas o cinema em geral, né, seja a produção de qualquer país, tá recheado de filmes de artes marciais. E Hollywood, que é o que a gente olha primeiro, tem grandes atores de artes marciais que vão fazer, que começam, né, no Oriente e depois vão pro Ocidente, enfim. E é um gênero de filme bem reconhecido, bem grande, né, que tem muitos seguidores, muita gente que assiste. Então tem muito filme que se encaixa nessas três categorias e a gente pode escolher aqui, né, pra comentar. Foi até difícil a seleção, né, tem bastante filme, né, pra comentar. Só um que foi meio que unânime, mas a gente vai chegar lá. Não, mas dá pra fazer diversas partes desse mesmo cast, né? Tema é o que não falta. Não, com certeza, filme é o que não falta. Grandes artistas marciais viraram atores, né? E hoje tem filmes bons, tem filmes que não são tão bons, tem filmes trash, enfim, tem filme pra todo gênero. E filmes que se encaixariam nessas três categorias que a gente traz aqui no bom, o mal e o feio. Mas sem mais delongas, vamos começar com o nosso filme bom? O bom... Quem mais quer lutar? Eu quero! Vim! Abra essa grade! Mestre, abra isso! Diga pra mim. Lin apanhou até morrer. Abra! Mestre... Abra isso! Abra, por favor. Quero 10 oponentes. Ficou louco? Não faça isso. Eu quero lutar com 10. Muito bem, o filme escolhido como o filme bom pra gente comentar aqui é um filme que foi lançado em dezembro de 2008, um filme que é coprodução de Hong Kong e da China, né, chinesa. O filme se chama O Grande Mestre, o título em português, ou Ip Man, que é o título original do filme, e é um filme que conta a história do... é baseado, é uma cinebiografia, né, do Ip Man, que é um grande mestre do Kung Fu, e muita gente pode conhecer ele como o mentor do Bruce Lee. E é um filme que gerou uma franquia na China, um filme protagonizado pelo Donnie Yen, que é um rosto conhecido já também no cinema de Hollywood. Ele, por exemplo, estava... acho que o pessoal vai lembrar muito agora do último Star Wars Rogue One, que ele estava presente, que era o personagem mais legal do filme também, diga-se de passagem. Mas é um cara que é bem famoso na China, de filmes, obviamente, do gênero de artes marciais. E ele é o protagonista desse filme. Lembrando que o título em português é O Grande Mestre, mas não confundir com outro filme chamado O Grande Mestre. Tem o mesmo título, que também conta a história do Ip Man, só que são outros atores, é outra produção, que dizem que é um filme muito bom também, né? Esse foi lançado em 2003. Mas o que a gente vai comentar é esse filme, que é protagonizado pelo Donnie Yen, que tem a direção do Wilson Yip, que é um diretor que também trabalhou nos outros dois filmes da franquia, né, que virou uma franquia da cinebiografia do mestre. E em 2019 vai sair o quarto filme dessa franquia, né, dessa história, que é pra fechar a história que eles queriam contar, também protagonizado pelo Donnie Yen. Mas sem mais delongas, antes da gente começar a discutir de fato sobre o filme, por que esse filme é um filme bom? Eu acho que pelo tema em si, da artes marciais, cara, ele é um filme que representa muito bem isso. Ele trata muito bem a questão das artes marciais historicamente na China, né? Principalmente naquele período do Ip Man, né? E eu acho interessante também porque ele, além de ter umas coreografias muito boas de luta, terem lutas muito boas, né? De maneira geral, a história é legal. A história tem uma quebra de ritmo que muda muito da primeira parte pro filme pra segunda, sabe? É uma coisa que você pensa, puta, que interessante essa adição que tem pra história, e como a arte marcial do Ip Man, o Wing Chun, ele é retratado, né, nesses momentos, né, durante o filme. Complementando isso que o Everton falou, concordo plenamente, mas o que também me atraiu muito foi com essa quebra da história, né, que começa com um ponto de vista e mais ou menos ali, vamos dizer assim, mais ou menos da metade do filme pra frente até o final muda, como eles conseguiram construir bem o personagem para que, mesmo com a mudança que ele sofreu na vida dele, ele continuasse mantendo uma imagem legal, o quanto ele era respeitado, o que vem muito dessa questão da arte marcial milenar, dessa coisa do respeito, do grande mestre, sabe, daquele cara que, pô, ele é o mestre, ele é o cara que é o melhor lutador, ele tem o melhor dojo, o melhor clã, sei lá que seja. Mas enfim, toda a questão do respeito, independente do que acontece com o personagem, e também como ela conseguiu guiar bem o personagem dentro das mudanças que a história apresentou. Eu achei muito, muito bem fechadinho como eles conseguiram construir o roteiro da história. E, meu, referente às lutas, né, que é um filme de artes marciais, é lindo, cara, essa é a palavra. Eu não vou dizer que é foda, não vou dizer que é top, meu, é lindo, porque é uma coreografia muito bem feita, não é uma coreografia focada em só mostrar derramamento de sangue e dar slow motion no cara lutando. É uma luta bonita, de fato ele mostra de uma forma artística toda aquela questão da cultura em cima da luta que a China tinha, que tem, enfim. Cara, é sensacional isso é bem verdade, Valdo, você falou. Por exemplo, a gente tem essa primeira parte do filme que vai mostrar aquele recorte histórico da cidade, né? Cidade de Foshan, que era a cidade das artes marciais, né? A cidade que tinha os vários dojo. Não é dojo, porque dojo é japonês, né? Escola, acho que chamam de isso, escola, né? Isso mesmo. E a gente tem essa primeira parte do filme que é mais, talvez até mais alegre, né? Tem as lutas ali, mas é aquele recorte histórico de como cada um lidava com a arte marcial e como a arte marcial era importante no cenário daquela cidade. E depois, pro meio do filme, a gente vai ter a explosão da guerra sino-japonesa, né? Entre China e Japão, e invasão das tropas japonesas na China. E a mudança total do padrão de vida que todas aquelas pessoas estavam levando. Então, a arte marcial, ela é jogada pra... ela, vamos dizer que ela desaparece daquela cidade, né? Ela vira... Ela não é mais tão representativa, porque os grandes mestres não representam mais nada, né, depois de toda essa guerra. E o filme traz isso de uma maneira muito interessante, né? Tanto da queda da arte marcial e de como aqueles mestres lidam, como a volta dela, né, de, posteriormente também com os japoneses, o general japonês, que apreciava a arte marcial e queria mostrar que a dele era superior à dos chineses. E eu acho muito interessante essa quebra de como eles fazem essa arte marcial ir pra baixo e depois eles trazem ela de volta. E é uma grande homenagem, né? Quando você assiste o começo do filme, você fica pensando, puta, será que é só ele enfrentando, tipo, só aquele contexto lá dele morando lá na casa dele, na mansão dele, e lutando contra os outros mestres das escolas que vinham desafiar ele, sabe? Aí depois, quando vira a história, você percebe que ele fala, eu sou inútil, cara, eu só tenho a arte marcial e eu não consigo trabalho, não consigo fazer nada, porque ele mudou totalmente o estilo de vida dele, onde aquela representação da arte marcial não é mais tão focada na sociedade, né? Agora o cara tinha que trabalhar em mina de carvão pra poder sobreviver, né? Então é uma quebra que eu acho muito boa. Eu não me lembro. Eu fui assistir de novo, eu já tinha assistido, mas fui assistir de novo e não me lembrava dessa quebra que tinha. E eu achei muito boa. Legal que, como o Everton mencionou, um ponto positivo que me fez gostar muito do filme foi a construção do próprio personagem do Ip Man, né? Do personagem, do protagonista do filme. Porque eu não sei, cada um tem seu gosto, mas eu acho que é muito difícil você não se apegar ao personagem. Porque ele quebra todos aqueles padrões de... Não todos, né? Mas de grande parte de filmes de artes marciais que você vê o cara se achando fodão. O cara é o fodão, ele é o poderoso, todo mundo teme ele. Ah, ele é o super-herói que todo mundo paga pau. Não Pô, o Donnie Yen conseguiu representar um personagem... Na verdade, eu acho até o contrário, viu, Ivaldo? É. Eu acho que na maioria dos filmes, o cara, ele não é o... Ele não se... Não pintam ele como o mais poderoso, mas o mais fodão, sabe? É, ele meio que vai e avança com vontade e tal. Esse típico histórico, né? No Ip Man, no Grande Mestre, pra mim, ele... Tipo, desde o começo do filme é estabelecido que ele é o mais forte e ele sabe que é o mais forte. É, a única questão que eu acho que você vai falar é a questão que ele não é arrogante, né? Sim, sim, sim. Esse era o ponto que eu queria chegar. Ele não é arrogante, ele se mostra como uma pessoa até humilde em comparação aos outros. Você vê, quando ele participa de uma luta X lá no começo do filme, o pessoal, pô, vou te dar isso aqui. Ele, meu, não precisa você me dar, eu vou comprar. Não é isso que eu quero. Bom, não imagina, não sei o que lá. Então ele tem uma humildade, uma forma de agir com as outras pessoas que traz muito do respeito que ele tinha com os outros, independente de classe social ou de quem era, de família, era que, não sei, me fez me apegar muito ao personagem, eu gostei muito dele. E esse exemplo que eu citei pra vocês, desses caras badass que lutam, por exemplo, o nosso filme Mal, você pega um cara que é um lutador meio que badass, entendeu? Ele é apresentado como um badass que tá ali pra resolver os problemas porque ele é fodão. Existe muito filme com personagem desse tipo, não que seja em todo. Mas infelizmente tem muito filme com esse padrão que a gente acaba nem se preocupando tanto com o protagonista. Que é o que eu vou mencionar no próximo filme, por sinal. Se a gente pegar o ponto principal do filme, que, lógico, a história é muito bem contada, essa quebra também eu acho que te faz você ficar... Essa quebra faz você ficar muito mais preso ao filme, né? Pra querer saber o que vai acontecer. Eu acho que isso é essencial pra você continuar assistindo. Não que a primeira parte do filme seja chata, ela é muito interessante. Mas quando você tem a quebra, o filme se torna muito mais interessante. Porque é uma mudança total de vida daqueles personagens, de como funcionava a cidade deles. Então você fica mais interessado em saber como eles vão lidar com aquilo a partir daquele evento, né? A gente tem... A primeira parte do filme eu falei que é mais alegre, mas eu acho que é muito mais por como é filmado. Tem muito mais cor na primeira parte do filme, né? Na segunda parte ele é bem mais escuro, por causa da guerra. Então eu acho que o diretor e todo mundo que trabalhou na parte técnica soube trazer isso pro filme. Então criou um cenário e os elementos que eles usaram pra gravar o filme foram muito interessantes. Então eles te fazem você entender melhor o que aqueles personagens estão sentindo. E... Falando em cena de luta, que é um filme de artes marciais, eu acho que é perfeita a forma que eles gravam, né? E que eles colocam em tela as batalhas. Coreografia de luta são muito boas. Sim. O uso de câmera lenta é muito eficiente quando eles sabem usar. A gente não tem cortes muito bruscos, né? Então você consegue entender perfeitamente cada golpe que cada personagem dá no outro. Então isso é muito interessante pra você entender e ver como cada artista marcial tinha um estilo de luta diferente, né? Ali. Eu gostei porque em muitas cenas de luta, eles deixam a câmera um pouco mais distante pra que você veja os dois personagens ali lutando e você consegue acompanhar todos os golpes com perfeição. Então acaba te passando a sensação que você é um telespectador que tá assistindo a luta ali, pela forma que eles jogam a distância da câmera dos personagens que estão lutando, o giro que eles dão pra poder mostrar os ângulos diferentes do combate. É muito bem feita a forma que eles conseguiram filmar o combate. E é muito louco, tipo, representa um monte de... dentro do Kung Fu, né? Um monte de estilo, puta. Cada mestre tinha um estilo diferente. Sim. Luta com arma, um lutava com a lança, um lutava com espada. Tem uma parte que ele luta com bastão de bambu gigante. Cara, é muito foda, sabe? E é o domínio de todas as armas, né? Isso realmente é muito interessante. Cada estilo, que nem eu comentei anteriormente. E eles trazem, representam muito isso bem no filme. Quando você tem a cena do primeiro vilão, vamos dizer assim, que é daquele personagem que é um camponês, que veio de outro lugar pra cidade pra desafiar todos os mestres, né, pra colocar a escola dele ali, é muito interessante ver ele lutando com cada um tem um estilo diferente, até depois ele lutar com o Ip Man. E é a primeira parte do filme, né, vamos dizer que é a primeira metade, né, o primeiro grande evento do filme, mas é muito interessante ver essa diferença de estilos, que reforça mais o sentido de homenagem do filme, né, uma grande homenagem às artes marciais chinesas e também japonesas, por que não? Legal, Vinícius, que esse combate que você mencionou, esse cara que vem de fora pra desafiar os guerreiros mais poderosos, ele é o Jin Shan Zhao, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Enfim, o nome do ator é Xiu Yongfan. Sabe quem foi? Rikyo, cara. Exatamente. Ele é o Rikyo, cara. Chegaremos lá, chegaremos lá. Mas, tipo, isso eu já tinha notado quando eu te assisti a primeira vez, né, cara? Porque a cara dele não dá pra se esquecer muito, não. Exatamente, não mudou muito. É, cara. Não, mas uma questão das artes marciais, cara, que eu acho muito interessante do filme, é do estilo de luta dele, né? Por exemplo, quando ele enfrenta o camponês aí na primeira parte, até o filho dele fala assim: ah, a mamãe falou pra você atacar, porque se você ficar só se defendendo, você vai quebrar a casa inteira, sabe? Aí você nota a mudança na hora de atacar, né? E a cena que fica mais nítida, como é forte a arte marcial, o estilo dele na luta, é quando ele luta contra os japoneses. Lá no... que durante a história, o general lá do japonês, ele convida os habitantes de Fengshan pra poder lutar contra os japoneses lá no estilo deles, que provavelmente deve ser o karatê, e pra ver qual estilo era melhor. E nisso ele convidava os caras de Fengshan, né? Nisso ele... Um dos que ele convida era um mestre amigo de uma escola vizinha do Ip Man, né? Só que, não, no decorrer do filme lá, acaba morrendo esse mestre, né, dessa escola, o Sifu, e o Ip Man fica muito puto, né? E nessa parte que ele mostra o quão forte é o estilo dele, o Wing Chun, na questão do ataque, né? Porque ele tá muito puto com os caras, então ele luta logo contra 10 de uma vez. E nessa luta, ele mostra que o repertório pra ataque é tão forte quanto da defesa, né? Olha, eu já vi muita cena de luta bonita, mas essa eu tive que repetir umas 4, 5 vezes, porque foi inacreditável como ele conseguiu lutar com 10 caras. E como o Vinícius tinha mencionado anteriormente, como eles conseguiram deixar bem visível todo esse combate, sem ficar aquela coisa caótica, sem ter corte brusco. Ele enfrentou 10 caras ao mesmo tempo, e você acompanha vamos dizer assim, todo o combate com cada um, todo o movimento, como é que ele finaliza cada um, que é bem mostrado, por sinal, pra você ter aquela sensação de deve ter doído. Cara, é muito bem feito. Você não fica com a impressão de que os caras só caíram e você não sabe quantos foram. Exato. Se você parar e assistir com atenção, talvez você consiga contar os 10 caras caindo exatamente, ele mostrando a finalização pra cada um daqueles personagens que ele tá enfrentando. Isso realmente é muito interessante. Essa luta é sensacional também. É quando chega no ápice que ele luta realmente bravo, né? Vamos dizer assim. E só pra gente contextualizar algumas coisas, o Ip Man é como eu falei, é um mestre real, né, desse estilo do Wing Chun, um mestre famosíssimo, né? Depois vai ser um mestre do Bruce Lee, a gente já sabe. E o filho dele, o Ip Chun, é um dos caras que... uns consultores de roteiro, ele também atua em um dos longas. Eu não sei se atua nesse primeiro longa, mas ele participa dos filmes ativamente, né? O consultor dos roteiros e da história, né? Obviamente, a história é um pouquinho... é ficção, né? Eles têm que aumentar um pouquinho. O Ip Man nunca lutou com um general japonês, ele não passou aquela fome que ele passa no filme. Mas é umas coisas que eles têm que colocar ali pra construir uma história, né? E você se cativar mais com o personagem. Mas a força dele e o estilo é aquilo, né? Realmente é aquilo e que foi levado por muitas gerações. A gente, a parte do começo do filme, sabendo que ele é um grande mestre, né? Não, a gente não tem essa jornada até ele chegar no grande mestre. Ele já é um grande mestre a partir dali e depois ele vai só crescer. Logicamente, todos os acontecimentos da vida que são mostrados no filme vão fazer com que ele cresça mais, né? E a gente consegue perceber durante o filme o crescimento do personagem, né? O filme, ele, como eu comentei, por ser um filme bom, ele tem boas críticas. Ele teve uma puta bilheteria lá na China, né? Ele não chegou no Brasil pros cinemas, ele foi lançado direto pra vídeo, mas na China, assim, no país que ele foi lançado, né, China, Hong Kong, ele teve uma boa bilheteria. As críticas são todas altas, o Rotten dá 85%. Olha, dos três filmes do Ip Man, o que tem nota mais baixa é o Ip Man, o primeiro, que tem 85%, pra você ver a qualidade do filme, como é mantida depois nos outros dois, né? Também ia ter uma puta arrecadação, porque, pô, os chineses iam gostar de ver um chinês batendo num japonês, né, cara? Você tem uma rixa histórica, né? E a treta final entre o Ip Man contra o General Miura, cara, também, puta, retrata toda a raiva que ele tava sentindo, né? Porque ele bate muito no cara. Não é tipo, vai ser uma luta que nem aquelas histórias... sei lá, Van Damme contra o Chong Li, tá ligado? Que vai ter uma puta... ele vai sofrer pra cacete e depois ganhar. Não. Ele bate do começo ao fim, ele só arrebenta o cara, velho. Ah, Everton, complementando isso que você falou dessa rivalidade e o que eles gostariam de ver no filme, dá pra notar muito como eles também... dá pra notar muito bem como eles colocaram no roteiro a forma com que os japoneses agiam. Você vê, a questão da luta que a gente mencionou anteriormente contra 10 e tal, beleza. Eles forçavam não, eles convidavam os chineses lá, os mestres, pra lutar, pra poder, tipo, ganhar um saco de arroz. Tipo assim, meu, você quer ganhar comida? Se você lutar e ganhar, você ganha comida. Se não, meu, foda-se, azar o seu. E nessa luta, essa luta final, eles também enfatizam muito aquela questão de, nós estamos aqui pra poder estabelecer a ligação entre o povo chinês e os japoneses, mostrar que a gente é um povo legal, que tá tudo bem, a gente tá conectado, estamos juntos. Só que ao mesmo tempo, o Ip Man meio que sabe que nessa luta, se ele começar a ganhar, ele vai ser morto. Por quê? Porque eles estão sendo covardes, não tem essa dele ganhar. Então eles botam muitos desse aspecto, desse preconceito, dessa rivalidade, eles põem bastante ponto, muitos pontos sobre isso. É bem isso mesmo, velho. O da hora é que no final do filme, né, assim que acaba o filme, eles contam mais ou menos, porque no final do filme tem tudo que o Ivaldo falou, a questão do... ele toma um tiro na trairagem, né, e acaba... E eles contam mais ou menos no... ele acaba, ele não morre, né, por causa desse tiro, mas eles contam mais ou menos o que aconteceu na história do próprio Ip Man, né, da história de vida dele, que ele foi pra Hong Kong, começou a treinar o Wing Chun pra ter discípulos, né, e entre eles o mais famoso, que é o Bruce Lee. Eles até falam realmente isso, ó, o mais famoso é o Bruce Lee, cara. Então, não é pouca merda, né, o cara realmente foi um grande mestre, né. Que nem diz o título do filme, né. E um grande mestre, e o título é realmente bem colocado, né. Pra essa tradução, vamos dizer que é aquela tradução que foi bem feita, né? Realmente ele é um grande mestre, um cara importante pra arte marcial da China. E o filme é muito bom, né? Vale a pena você assistir, primeiro, como uma grande homenagem às artes marciais, né? Se você gosta de arte marcial, com certeza você vai gostar do filme. As batalhas são incríveis, o filme é muito bonito, é bem filmado, os atores mandam bem ali no que eles têm que fazer. Logicamente, não é um filme que os caras têm que atuar de uma maneira incrível e super dramática, mas pro que eles têm que fazer, eles mandam muito bem. O Donnie Yen tá incrível, luta pra cacete, puta merda. E o filme é muito bom, vale a pena acompanhar. E vale a pena você assistir a trilogia completa, né? Agora vai sair o quarto filme. Então, se você gostar do primeiro, com certeza você vai gostar dos outros filmes. Certo? Certo. Bem, vamos agora pro nosso filme mal, então? Porque aqui no BMF é sempre assim, né? Primeiro a gente fala bem, e agora vai começar a esculachar. O mal. Quem é você? Meu nome é Su. Ah, é? Eu sou a Mara. Eu quero as pedras negras. Me faz uma oferta. Pode sair daqui vivo. Nada feito. Bem, o nosso filme Mal, ele foi lançado em fevereiro de 2003. É um filme produzido nos Estados Unidos da América, protagonizado por Jet Li, que é um dos grandes artistas marciais que fizeram sucesso na China e posteriormente foram fazer em Hollywood. O nome do filme é, na tradução aqui do Brasil, ele chegou como Contra o Tempo, e em inglês, no título original, é Cradle to the Grave. Isto é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu nem consegui achar esse filme em inglês, cara, com o título em inglês. Eu não tinha a mínima ideia. Porque se colocava Contra o Tempo, aparece outro filme, que é o Sorcerer Code, do Jack Gyllenhaal. É outro filme, nada a ver. Esse filme é tão ruim que ninguém nem coloca ele pra pesquisar no Google. O filme é protagonizado pelo Jet Li, o artista marcial em questão, né, que vai trazer a sua arte marcial pro filme, e pelo rapper DMX. O filme é dirigido pelo Andrzej Bartosiak. Eu acho que é isso, porque o nome dele é bem complicado com o cara da Polônia. Mas a gente já comentou sobre ele aqui no podcast, Valdo. Que filmes Andrzej Bartosiak já dirigiu? Dois Filhos de Francisco, 50 Tons de Cinza e Lambada Dança Proibida. Você errou todas as suas escolhas. Ele já dirigiu, primeiro, a gente tá falando do filme de 2003, um filme com o Jet Li. Em 2000 ele já tinha dirigido um filme de ação com o Jet Li, que era O Romeu Tem Que Morrer, que foi lançado em 2000, que é um filme horrível também, por sinal. Mas ele já dirigiu, em 2005 ele dirigiu Doom, A Porta do Inferno, a primeira adaptação de Doom pras telas. E dirigiu Street Fighter, A Lenda de Chun-Li, dois filmes que a gente comentou aonde? No Cagada Ensaiada, filmes baseados em jogos de luta. Um era filmes baseados em jogos de luta e um outro era filmes baseados em jogos de terror. Cara, então tá muito bem explicado porque esse filme é uma bosta, velho. É, com exatamente. Certeza. Tinha alguma coisa, né? Tinha que ter alguma coisa. Cara, a história desse filme não faz sentido nenhum, cara. Com certeza. Porque começa com o DMX e o grupo dele assaltando o que eles chamam lá de diamantes negros, né, durante toda a história. Aí no decorrer do filme, o DMX perde esses diamantes, ele entrega pra um cara amigo dele pra ver o valor. O cara perde esse negócio e ele fica puto com os, tipo, o cara de quem ele roubou fala assim: ah, eu quero meus diamantes de volta. E o DMX fica puto e fala assim: ah, mano, você quer de volta, mas eu roubei de você, você vai ter que me pagar, pô. E ele fica puto porque ele é um bandido, tá ligado? Não faz sentido nenhum esse filme, cara. Não, eu tô tentando encontrar sentido nesse filme até agora, porque os personagens mal se conectam. Não faz sentido a existência de um perto do outro. Eu não entendi por que o Jet Li tinha que estar junto com o DMX. Eu não entendi por que ele tava querendo cobrar do cara o que ele roubou do cara. O Mark Dacascos tava viajando de avião aleatório. Meu Deus do céu, me perdi. Hoje o Jet Li tá no modo automaticaço. Tipo assim, vai lá e chuta uns caras. Você não precisa atuar, não precisa fazer nada. Você decora meia dúzia de falas. E as falas do Jet Li é tipo, mano, não dá cinco palavras por frase que ele fala durante o filme. Ele deve ter ganhado o dinheiro mais fácil da vida dele ali nesse filme. Já quando eu vi ele descendo... Já logo quando eu vi ele descendo do prédio fazendo um salto suicida pelas janelinhas, eu falei, esse filme vai prometer. Cara, é muito estranho. E os protagonistas, que a gente pode dizer que é o DMX e o Jet Li, que trabalham juntos, além da equipe em si, mas eles estão mais tempo juntos em tela. Cara, não faz sentido nenhum a união deles, não dá emoção, porque você não se apega por um personagem e se apega muito menos pelo outro. Então você não compra nada. Aí vem, puta, que parte chata. Aí vem a questão do Mark Dacascos, se eu não me engano, mandar sequestrar a filha do DMX. Aí começa a rolar um draminha dele atrás da filha dele. Meu Deus do céu. Não, em resumo, a história é o quê? O DMX rouba as joias do Mark Dacascos. Mark Dacascos não gosta e nisso ele sequestra a filha do DMX. Só que o DMX perde as joias porque um outro cara lá, um outro grupo lá da uma gangue lá rouba as joias dele. Então ele quer recuperar as joias pra tentar trocar pela filha dele. É isso, a história básica do filme é essa. E o Jet Li, ele é um agente de Taiwan que conhece o Mark Dacascos e quer as joias também, porque elas têm alguma importância. Whatever. E só pra complementar, quando eles estão juntos, que o Mark Dacascos liga e fala com o Jet Li, meio que ele caga pra filha do DMX. Ele fala, não, eu vou achar os cristais, os diamantes, mas não quero nem saber da filha dele. Foda-se. E eles se juntam e começam a trabalhar aleatoriamente juntos. E, cara, eu não entendo. Tendo como eles se juntaram? Qual foi o momento em que eles se juntaram? Ó, pra você ter uma ideia, eu contei. Deu 40 minutos de filme e o DMX ainda olhava pro Jet Li e falava: pô, mas quem é você? O que que tá acontecendo? Por que que você tá dizendo isso? E o Jet Li só usando frases, tipo, desconexas, que não explicava nada, ficava só prolongando um mistério que não ia funcionar pra porra nenhuma. 40 minutos de filme. E não, nada foi explicado. Esse filme é ruim, assim, obviamente, por essa história que a gente tá contando, que não tem nexo nenhum. Então você, primeiro, você parte que é um filme de ação e artes marciais. Não tem uma cena de luta que é boa, de fato, porque o Jet Li não enfrenta ninguém realmente forte. Talvez ele enfrenta o Mark Dacascos no final lá, mas durante o filme não tem nenhuma cena de ação muito emocionante, ele só bate nos caras. E de um modo muito rápido. O DMX, obviamente, ele não é nenhum artista marcial, então a luta dele é ridícula, chega a ser uma vergonha. Tá, só empurra as pessoas. Ou então ele dá aquele salto na parede que não faz sentido algum uma pessoa normal fazer aquele salto na parede. Só pra complementar, só pra dar um charme. E é bizarro, porque se você tem o elemento do Jet Li ali, de um artista marcial, e você não coloca ele pra lutar, puta, o filme fica perdido, né? O Jet Li mais dirige do que qualquer outra coisa. E diferente do Ip Man que a gente mencionou, cara, é nítido como as cenas de batalha são mal feitas. Porque ou é uma sequência de vários cortes, tipo, dá um chute e do nada brilha a tela, dá outro chute, brilha a tela, dá um soco, são cortes atrás de cortes. E a câmera também, ela usa um negócio que eu acho meio vergonhoso, que é assim, quando o cara vai dar um soco, aí dá um close na mão dele acertando a cara do outro. Aí outro vai dar um chute e dá um close na perna dele acertando a perna do outro. Ela não amplifica a batalha, ela não te mostra um todo daquele combate. É a diferença clássica entre as cenas de ação em Hollywood, produzidas em Hollywood, e as orientais, né? Exatamente. A oriental, o cara vai dar o golpe, você vê o movimento inteiro dele, e se vai mostrar, tipo, close, repete o movimento, sabe? Tipo, não é que nem no Hollywood, que nem nesse filme, que que o cara vai dar um soco, corta, não mostra ele atingido, só mostra a reação do outro cara sofrendo o golpe, você entendeu? Então, tipo, uma diferença clássica em relação à cena de ação entre que é produzida em Hollywood, né, e produzida com por artistas marciais mesmo, que nem no Oriente, né? Só que, mano, esse filme ele tem umas cenas tão ridículas, né? Durante o filme, primeiro, o chefão que roubou as joias do DMX, ele vive na cadeia, no luxo lá, e eu não entendi aquela cena, eu não entendi como todo mundo entrava na cadeia e conversava com ele. Os caras entravam pela porta do fundo da cadeia, tipo, mano, que cadeia é essa nos Estados Unidos, velho? E a segunda coisa que eu achei muito aleatória é quando o DMX, ele foi num clube lá, pra ver onde tava as joias, aí chegou a polícia e ele foi fugir, só que ele fugiu num quadriciclo, no meio da cidade, e o dono do quadriciclo, que eram uns caras lá, uns motoqueiros de motocross, foram atrás dele, velho. Pra mim aquela cena não fez sentido nenhum, porque a polícia já tava atrás do cara, e o cara do motocross, nossa, falou, não, eu sou foda, eu vou atrás do cara também. Qual o sentido disso, cara? Não, ele pegou esse quadriciclo e partiu pra assaltar um monte de prédio lá. Foda-se, quadriciclo no poder. Essa cena do quadriciclo também é impressionante como é mal escrito, né? Tipo, quem que vai comprar essa ideia que o cara ia pegar o porra do quadriciclo e que os caras iam atrás? Tipo, é uma cena introduzida no filme pra dar algum tipo de ação, uma perseguição de moto, quadriciclo, mas que é totalmente inútil. É tipo, o que que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso? Não, não faz isso, que isso não vai levar a lugar nenhum. Não existe cena mais mal escrita do que a desse filme quando a menina tenta fugir. Porque ela tá lá, o cara vai lá, o bandido, a menina fala assim, ah, quero meu pai e tal, e rouba a chave do cara e tenta sair com o carro dirigindo. Pra nada, não serve pra nada a cena. Se ela não tivesse essa cena no filme, não ia mudar nada o filme. E ela é uma cena aleatória, cara. Ela não funciona pra nada, não constrói nada, não traz nenhum elemento, não funciona, não serve pra nada. Se tirar aquela cena do filme, cara, é o mesmo filme. É só gastar recurso mesmo, tava faltando cena, tava faltando tempo pra colocar em tela. Pra cena vergonhosa que eu dei risada foi quando o Jet Li foi pra arena lá, tipo de UFC da vida, e começou a lutar com os caras lá. Meu, e tem um anãozinho? Puta, meio, não, o anãozinho ainda foi a parte boa. O cara que veio antes do anãozinho, o diretor chegou pra ele e falou assim, ó, imita o Chaves, finge que você vai dar um soco e cai no chão. Aí depois finge que você vai dar um chute e cai no chão de novo. O cara não acertava um golpe e ficava caindo no chão toda hora, depois encheu de lutadores. E o Jet Li não lutou nada do que a gente costuma de ver. É muito estranho, cara. Eu não entendi por que os caras quiseram lutar com ele lá. Tipo, tá ligado? Todos os lutadores foram bater nele. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Não tem explicação. As coisas acontecem simplesmente porque o Jet Li tem que bater em alguém. Então eles colocaram aqueles caras que apareceram do nada e começaram a bater. Se bem que, qual que é a lógica de todo mundo querer bater no Jet Li e não querer bater antes nos outros caras que foram derrotados? Não faz sentido nenhum. O Jet Li, pra gente... Esse filme é de 2003. Em 2005, o Jet Li vai ter um filme chamado Cão de Briga, que é de arena, que, porra, muito melhor, né? Muito melhor. Feito de uma maneira certa, vamos dizer assim, né? Mas enfim, estamos falando mal, estamos falando de contra o tempo. Eu não vou entrar em questão de... É como eu falei, a atuação não existe, né? O DMX, pelo amor de Deus, não é ator, né? O cara dele não é ator. O cara é rapper. Eu não sei nem se é um bom rapper, porque eu não gosto de rap. Eu não escuto rap normalmente. Mas, ator ele não é. Deu pra perceber por esse filme que ele não tem capacidade nenhuma de atuar. E de fazer cena de ação pior ainda, né? Ah, uma coisa que eu lembrei agora, só pra complementar. Eu não faço ideia. O que aconteceu com aquele diamante que ele virava o poder de duas Hiroshima, Zecatombe? Que porra de pedra era aquela que eles estavam atrás? Eu também não entendi, velho. Eles fizeram um plutônio sintético. Fizeram um negócio... Caralho! Puta, mano, é uma aleatoriedade tão grande. O cara falou, pô, a gente precisa colocar alguma coisa aqui. E não serve pra nada, não adiciona nada na história, tá ligado? Sim, porque até porque é entregue nos últimos 10 minutos de filme, ou seja... Então, mas tudo demora pra ser entregue porque eles acham que vai ser um acontecimento. Por exemplo, Jet Li demora uma hora de filme, sei lá, 40 minutos de filme pra falar que ele é a porra de um investigador da CIA. Que é um segredo merda, velho. Todo mundo sabia que ele era um investigador da CIA desde a hora que ele apareceu. Ou ele era um bandido. Enfim, eu era um investigador ou ele é um bandido. Mas, enfim, falou, não mudou porcaria nenhuma no filme. Esse segredo dos diamantes só vai ser revelado nos 10 minutos finais de filme. Sabe o que é incrível quando chega no final do filme? O personagem do Mark Dacascos, que aqui ele é um chinês, eu acho. O nome do personagem dele é Ling, então ele é eu acredito que seja chinês. Porque o Mark Dacascos é qualquer tipo de oriental, né? Você coloca no filme pra ser japonês, chinês, coreano, Gana, o que você precisar pra dar um, pra colocar um oriental como vilão ou como protagonista, o Mark Dacascos vai lá e resolve. Eles chegam no final com aquele plutônio radioativo, teoricamente é radioativo, né, sintético, e vai gerar algum tipo de energia nuclear ali, vamos dizer assim, de energia. E quando eles vão fazer a demonstração pros vendedores lá, eles falam assim, agora protejam-os. Eles colocam só um óculinho básico, tipo, será que aquilo realmente segurou toda a energia do plutônio? Ah, eles falam lá que ele não emite radiação, que, mano, ai, sei lá, não faz sentido nenhum esse filme. Mark Dacascos é Cryman. Oh, Crying Freeman, lembra? Por sinal. Com certeza. Por sinal, está presente no nosso podcast. Cagada ensaiada, filmes de adaptação de anime. Filmes de adaptações live action de anime. De anime ou mangá, enfim, é uma das duas. Mas tá lá, é mais um cagada ensaiada. E o final desse filme, parabéns, né, cara? Porque o DMX fala assim, tipo, eles, o Mark Dacascos morre lá, tá, eles se recuperam, ele recupera a filha dele, e o DMX fala, agora eu vou ter que passar um tempo na cadeia. Aí o Jet Li, ah, eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Caralho, velho. Não, o engraçado que eles saem de boa, assim, tipo, vou passar um tempo na cadeia, o cara tá com a filha no colo, eles passam, os policiais nem olham pra cara dele. Então, isso que eu pensei, tipo, mano, ele vai se entregar, vai falar, ah, não, agora eu vou pra cadeia passar um... Mano, isso é uma bosta, velho. Sabe por quê? Sabe o que ele fala isso? Que ele fala com tanta tranquilidade? Porque ele vê o antigo chefão aleatório da cadeia lá cobrando um DVD pro policial. Falou, meu DVD quebrou, e aí? Eu preciso de outro. Aí o policial, não, pode deixar, eu vou pegar pra você. Caralho, que cadeia é essa? Essa cadeia tá bizarra, cara. Só não é pior do que o nosso filme, nosso filme feio. Mas eu não sei não, viu? Porque essa cadeia aí só tinha um guarda, o cara que manda e o cozinheiro. Só esses três. Não tem, apareceu mais alguém naquela cadeia? Não, não apareceu. Só apareceu essas três pessoas. Então, esse filme, ele é um... É aquele filme que os caras fizeram pra... O cara que não costuma ir no cinema, né? Vai assistir qualquer filme de ação aleatório que tá passando ali. Assiste e vai embora e esquece no mesmo minuto, né? Pra quem tem um mínimo de noção de que quer assistir um roteiro, um mínimo coeso, que tenha algum sentido, ou que tenha presente cenas de lutas legais, esse filme não tem nenhum nem outro, né? Isso que é o problema. Acho que é o maior problema pra ele ser um filme mal. Ele teve uma produção, ele tem o Jet Li, que é um cara... que luta bem, a gente sabe, tem outros filmes com qualidade excelente, e a gente sabe que ele pode produzir, mas o filme tem uma escolha de elenco equivocadíssima, vamos dizer, do DMX, e dos outros atores eu não vou nem falar, que também são muito ruins, mas a gente tem dois artistas marciais bons, o Jet Li e o Mark Dacascos, que não tem cenas impactantes, ele tem uma cena final ali, talvez a melhorzinha do filme dos dois lutando, mas também, quando o filme tá uma bosta, você quer que acabe logo, você nem tá ligando mais pra aquela luta que não faz mais sentido nenhum, e você desperdiça, né, você cria cenas ruins, você não usa o potencial desses atores pra lutar ou pra criar cenas de ação, então é tudo muito ruim. Não, concordo plenamente. Cheguei na batalha final, ainda olhei e falei, espero que pelo menos com esses dois feche um pouquinho bem, mas aí começou a vir cortes aleatórios, ângulos desnecessários de câmera. Eu nunca vi o cara dar um chute e o outro sai flutuando, parece que perdeu a gravidade, meu, porra de efeito bizarro que eles usam esse filme o tempo inteiro. Eu falei, ah, quer saber, mata logo e pronto. Aí depois o outro enfia um diamante na boca do Dacascos que, sei lá, resseca lá. Eu não entendi. Essa cena também não faz sentido nenhum. Pô, aí ó, pronto. Se ele enfiou a porra do bagulho na boca do Mark Dacascos e deu aquele efeito, aquele óculos lá não serve pra porra nenhuma. Não, mas aí vocês vão prestar atenção no filme. Ele não enfiou o diamante negro, ele enfiou ele enfiou tipo o catalisador lá. O negocinho que tá dentro. Que ativava. Ah, muito mas bem. Uma coisa eu percebi. Tinha alguém que tava acordado no final do filme. Então. Mas uma coisa eu percebi. 5 minutinhos antes derrubaram um helicóptero. Tipo, num prédio no meio da cidade. E, foda-se, nada aconteceu, né? Porque não chegou ninguém, nada aconteceu. Caiu um helicóptero e, de boa, não. Mas a gente... Meu, sabe quando também você tem... O Ivaldo comentou que no começo do filme já percebeu que o filme seria uma merda, por aquela cena do Jet Li pulando de andar em andar. Sabe quando eu percebi que o filme era uma merda? No começo do filme, os ladrões, que é o DMX e o outro personagem aleatório... Usam um míssil. Não, além de usar um míssil, primeiro, os caras estão dentro do metrô e eles conseguem achar uma passagem secreta que vai até a porra do cofre e um prédio X. E que é isso? Que veio essa história, esse roteiro, essa ideia que os caras iam conseguir fazer isso? Não tudo tem lógica, não tem sentido nenhum, cara. Eles tinham um xizão marcado lá onde eles tinham que furar. Tipo, que? Não entendi nada, velho. É muito ruim, é um plano de roubo que você não compra e já começa o filme você vendo que vai dar ruim, né? Que se aquela ideia é a ideia inicial do filme, pro resto você já vai saber que vai dar ruim, né? Eles não vão melhorar a partir dali. E o míssil, você tem razão, Ivaldo. O míssil ali foi um pouquinho demais, não? Só o cara ainda e o cara ainda falou assim, não, um terremoto só, fica de boa. Aí o cara ficou de boa. Meu Deus. O cara tava passando uma arcantada molhada lá na segurança. Você acha que o segurança tava preocupado com o terremoto? Bem, esse filme é um filme mal, porque é um filme muito chato e a gente falou mal aqui, mas não, esse eu recomendo que não assistam realmente, porque é uma perca de tempo. Mas muito, eu acho que muitos dos nossos ouvintes já vão ter assistido esse filme, porque ele passava muito no SBT, né? Esse e o Romeu Tem Que Morrer passavam demais, os dois filmes do Jet Li, esses com filmes passavam certeza. Demais. Que são os dois filmes desse mesmo diretor, né? E vira e mexe tava passando, então alguém alguma hora parou e assistiu esse filme, que talvez tenha algum tipo de lembrança nostálgica, né? Mas assistindo novamente a gente percebe que esse filme é muito ruim, cara. É muito ruim, é muito deficiente no que ele se presta a fazer. Mas enfim, Jet Li, você é um grande artista marcial, mas esse filme realmente ficou uma bosta. Esse é o nosso filme mal, mas vamos salvar a reputação das artes marciais agora, nosso filme feio? Vamos. Agora vamos para o nosso filme feio. E o feio... Leia a ficha dele. Sim, senhor. Rick Ho, 21 anos, sangue tipo AB. Pais desconhecidos. Cresceu em um orfanato. Não foi muito bem na escola. Depois entrou na faculdade de música para aprender a tocar flauta. Desapareceu de repente no meio do terceiro ano. Sumiu por 2 anos e brigou com gangues nas cidades grandes. Depois foi condenado por ter matado um homem. Foi considerado pela corte um criminoso muito perigoso. É isso. O nosso filme feio, ele foi lançado em outubro de 91 no Japão, em abril de 92 em Hong Kong. É um filme produzido em Hong Kong, dirigido por Lan Nai-shoi. É, os nomes são meio complexos, eu confesso. Ele tem o título original de History of Rick. E aqui no Brasil, no Brasilzão, a gente conhece como Rikyo, a história de Rick. É um filme baseado num mangá japonês chamado do mesmo título, né? Rikyo, que foi feito por Masahiko Takaju e Saru Atari Tetsuya. E o filme é estrelado por Fan Sin-wong, que a gente já comentou quando a gente tá falando do filme bom, que é um dos personagens de Ip Man. E ele aqui é o protagonista desse filme, que é um filme muito famoso no meio trash. Talvez seja o filme de artes marciais mais famoso trash, né? Com certeza. Se você procurar no YouTube assim, a cena bizarra de filme de luta, com certeza vai aparecer a do Rikyo. Só pra gente contextualizar, antes da gente falar e começar a fazer os comentários desse filme, que tem bastante coisa pra comentar, eu acho, pelo menos as cenas impactantes, que são muitas, é... O filme conta a história do Rick, que é um jovem que é mandado pra penitenciária após matar uns caras lá, um chefe da tríade X, né? Porque no filme a gente não vai ter muita explicação também dessas coisas. Ele matou alguém e foi parar na cadeia. A namorada dele cometeu suicídio, depois a gente vai ver, uma cena bem impactante também do filme. E lá na cadeia ele usa as suas incríveis habilidades de combate pra vencer o sistema corrupto que está instalado naquele presídio. Então o Rick é um herói de verdade. Então o filme começa com o Rick chegando na cadeia. E o filme começa incrivelmente, ele vai ser incrível durante todo o seu decorrer. O Rikyo é um filme que os caras colocaram as artes marciais, foco realmente, a arte marcial é importante no filme, os caras lutam artes marciais de fato. Não podem lutar muito bem, né? Não tem batalhas incríveis, mas enfim. E ele é muito conhecido pelo gore e pela maquiagem, que é absolutamente fantástica, fantasticamente bizarra. E o gore é muito engraçado, as formas que eles lutam pra lutar ou pra machucar, e as maneiras que eles encontram nas lutas pra gerar essa violência em tela, né? Só que a violência e um gore muito mal feito, né? O que gera risada, né? Então, ele é um filme trash bem clássico. Olha, Concordo com tudo que você falou, exatamente isso. Mas eu nunca vi um filme tão bizarramente divertido quanto esse. Começando pela história, porque até hoje eu não faço a mínima ideia o que tá acontecendo ali. Em primeiro lugar, os estacionamentos e as prisões se unificaram e viraram uma coisa só. Eles falam assim que... A primeira frase que aparece no filme é genial, porque eles falam que todas as formas de governo foram dissolvidas e que... As prisões e estacionamentos viraram propriedade privada, velho. Por que os estacionamentos, cara? Reuniram os estacionamentos. Os caras foram específicos mesmo. Eu fico mais impressionado com o tamanho daquela prisão e como os... Mano, apesar de toda a violência, todos os detentos são bem arrumadinhos, né? O quê? Lógico. A história é incrível. E veja bem, o Rick, a gente considera ele o herói do filme, só que ele está numa prisão, né? Vamos ver o que ele vai fazer no final como um herói, mas beleza. As atuações são muito engraçadas, porque são completamente bizarras. Logo na cena inicial, você vê três presos chegando na prisão. Aí o policial lá X chama um e fala: você, vem aqui. O prisioneiro se apresenta, se aproxima. Qual é o seu nome? Aí o prisioneiro fala. Aí dá silêncio total na tela. Nossa, tipo, por bem. Quase um minuto. Aí depois de quase um minuto, cara, ok, vá para ali. Não tem como, o roteiro é bizarro. Muitos detalhezinhos que você não acredita. É muito tosco, velho. Tem que aguentar. As cenas que vão aparecer, a partir do começo do filme já começa. A gente já começa lá com. Primeiro tem aqui. O que é foda no começo, nessa revista inicial do Rick. Pô, esse filme, ele é foda. Ele vai passar na porra do detector de metais lá e apita, né? Aí ele mostra que não tem nada, né? Aí o cara fala assim, não, mas tem 5 balas aqui dentro de você. Não, eu guardo as balas dentro de mim pra ficar... pra manter minha raiva, minha lembrança do que aconteceu. What the... O quê? O Rick, a gente já vê que ele é diferenciado agora. Que ele tem 5 balas alojadas no corpo. E mesmo assim, ele... Também, o 50 Cent também tinha, né? Mas o Rick é mais poderoso. E posteriormente a gente começa a ter... Aí vai mostrando todos os vilões, né? Vamos dizer assim, os caras que vão enfrentar o Rick. Vão ter aqueles caras na cadeia, os primeiros lá, que vão bater no tiozinho. E vai começar a ter as primeiras cenas que a gente vai ver que a maquiagem é incrível, né? Com a primeira aparição do Rick, de fato, lidando com algum bandido ali, que são... Depois os caras atacarem aquele velho na primeira cena inicial do banheiro ali, né? O Rick vai... Derrubar um naquele prego lá, que é sensacional. Ali você já começa a ver como vai ser agora o filme. Você tá trazendo as lutas só pra complementar o que que acontece. Por que que tem esses caras que o Rick enfrenta? Os policiais explicam, essa explicação é genial também. Eles explicam, olha, vocês estão aqui no presídio, tá? Tem aqui a gente, os policiais, tem o chefe lá, o chefe do presídio. E aqui funciona assim, aqui é um presídio, tá? Mas cada tipo de... Cada bandido específico domina uma cédula, domina, vamos dizer assim, um prédio específico lá do presídio. Aí tem o que domina a ala A, o que domina a ala B. E eles têm tipo uma família. É leste, oeste, norte e sul, né? Aqueles... Cada um domina uma ala. Aí você fala, peraí, o cara foi pra uma prisão e quem domina são os bandidos? Ok, tudo bem. É que o mundo tá moderno, o mundo mudou, né? Na história de Rick, o mundo é outro. Cara, esse filme é muito bom, velho. Contar a história do filme, acho que não adianta, porque, afinal, quem sabe como é a história da história de Rick, né, cara? Porque é muito aleatório, as coisas acontecem aleatoriamente. Eu acho que vale muito mais a pena falar dos personagens da história de Rick. Porque com certeza. Os personagens são... É um detalhe à parte. E as lutas em si, né? A primeira luta, digamos assim, a primeira vez que o Rick age, é essa que o Vince falou, que ele dá o passa rasteiro no cara, o cara cai com a cara no prego e tal. E a segunda é quando eles contratam um prisioneiro gordão pra ir matar o Rick, cara. Aí você percebe que o filme não tá pra brincadeira, velho. Porque o Rick, ele dá um soco na barriga do gordo que simplesmente fura a barriga do cara, velho. E não é tipo, ele não vaza pouco sangue, parece uma cachoeira, velho, de morango, tá ligado? De calda de morango. Direito é slow motion, hein? Não, a partir daí a gente vai perceber que o filme vai ter muito gore, né? Ele vai brincar com isso de... Brincar não, acho que os caras estão falando... Não sei, não dá pra saber se os caras estão falando sério. Não, não deve ser sério, né? Não é possível, mas enfim. É porque o mangá, ele é gore também, ele tem essa levada, mas os caras falam que até o filme é até pior, velho. Só pra complementar isso que o Everton falou, outra coisa genial é que tem a cena do gordão, que é a segunda batalha do filme, e meio que na mesma batalha... O cara que furou o olho lá, que contratou o gordão, também acaba morrendo. O Rick vai e mata ele também com um soco que estoura a barriga dele no meio. Nisso chega o policial com o bastãozinho na frente do Rick e fala: olha, é a segunda vez que você apronta aqui, hein? vai, volta pra sua cela, que eu não quero ter que falar com você de novo. Ele dá uma bronca de pra escola no cara que estourou dois com um soco. Não faz sentido, né, a proporção cara, das coisas, né? O cara acabou de matar dois malucos na mãozada, velho. O cara, não, ó, isso é coisa muito errada, viu, Rick? E não, é bem e assim, continua, cara. Durante o filme acontece bastante isso mesmo. O Rick dá uma porrada, mata um cara lá com um soco, e os caras vão e dão essas broncas ridículas, né? Outro detalhe legal do Rick, falando do personagem também, é, pra falar dele ser herói, ele tem um dom que é o seguinte, ele se apega muito rápido por pessoas completamente aleatórias que ele conheceu há 5 minutos. Sim, cara. Isso é genial, cara. Isso é genial. O Rick, ele... Vamos falar do personagem, né? O Rick tem essa história, ele vai parar na cadeia no começo, porque a namorada dele cometeu suicídio. Eu não tô rindo do suicídio, pessoal. Tô rindo do suicídio como acontece no filme. Vocês vão entender. Quem já assistiu, com certeza sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu vai entender, porque a gente vai comentar aqui. Mas o Rick, ele acaba indo matando os chefões dessa máfia que tinham levado a namorada dele a cometer o suicídio, por isso que ele vai parar na cadeia. Então, na cadeia, ele já é um cara triste, um cara que tá chateado porque ele perdeu a namorada dele. E... Não, é a própria história... A história que eles leem lá, a ficha criminal do Rick, é muito boa, cara. Eles falam, ah, o Rick tem 21 anos, ele ia mal na escola. Genial. Entrou na faculdade de música pra aprender a tocar flauta. Sumiu por 2 anos, matou um brother e veio pra cadeia. Foi isso, essa é a história dele, cara. E ele é foda que ele mostra, tem uma parte no começo que vai mostrar o treinamento dele, né? O tempo de treinamento dele. E a gente entende por que ele fura as pessoas com soco. Porque ele quebrava aqueles isopores que os caras queriam que a gente gritasse fossem pedras, né? E por isso que ele tinha uma força sobre-humana e tal. Ele é tipo o One Punch Man, ele é upside. Detalhe, né? Ele treinava no cemitério quebrando lápide com o tio dele. Deixa pra lá. E isso que criou a força dele sobre-humana, né? Vamos dizer assim, que é mais forte que os outros, né? Que só ele tem aquele soco lá, super power. E tem o Ki dele lá, né? A parte do chakra dele aparecer durante o treinamento, que é sensacional. A gente vê que ele é um cara muito forte. Mas dá a impressão que o treinamento dele é rápido, né? Tipo, não é um... Ele não treinava desde pequeno. Ele queria ser um flautista. Depois que ele foi virar um artista marcial. Então o cara tinha o dom, né? Ele já nasceu pra aquilo. Mas o legal do filme é que pelo menos ele vai avançando até que bem na questão da hierarquia da cadeia. Porque ele enfrenta o vilão, o primeiro vilão, o gordão que foi contratado. Aí depois já vem um cara acima, fala, opa, tudo bem? Nossa, você é fortinho. E aí, você vai me seguir ou você vai ser contra mim? Enfrenta esse cara que é o segundo vilão, que é o líder da quarta ala lá, que é o que tem a cena famosa do YouTube, que é o cara que genialmente arranca as próprias tripas pra tentar enforcar o Rick, que é, acho que é a cena mais icônica do filme. É que essa, tem tanta coisa acontecendo nessa parte, nessa luta. A primeira é o cara corta o braço do Rick, corta o tendão do braço do Rick, né? E o Rick, ele amarra o tendão com o dente, né, cara? Porque com certeza é assim que funciona. O Rick é o Wolverine, só pra deixar contextualizar, porque os caras furam a mão dele, cortam o braço dele, fazem tudo, e ele, no dia seguinte, ele tá liso, ele não aconteceu nada com ele, cara. Ele tá inteiro. Tem a cena que o Rick tira o olho do cara na mão usada, que ele dá um tapa, um pescotapa no cara e tira o olho dele. E tem essa cena que é muito clássica, que o cara arranca as próprias tripas pra tentar enforcar o Rick, cara. Qual o sentido disso? Quem pensou nisso, cara? Que mente perturbada pensou nisso, né, cara? Será que no mangá tinha essa cena? Porque não é possível, cara. Não, e cara, detalhe. Tem essa ideia, né? Detalhe, nessa luta, o Rick só entrou pra lutar porque mataram mais um maninho aleatório que ele se revoltou e foi proteger o cara. É fora, o Ivaldo comentou que o Rick se apega muito rápido às pessoas. Realmente, né? Ele se apega a ponto de ficar violento e vingar a morte das pessoas que, se perguntar, ele não sabe nem o nome. Ele é genial. Esse é um herói de verdade. Ele não precisa ter um apego emocional pra poder... Porque, posteriormente, depois dessa luta, né? Que o Everton, que essa é a cena clássica, né, talvez a mais clássica do filme. Aí vão aparecer os três lá principais, que eu não sei nem qual que é o nome deles. São os... Que? Os... Tem um nome especial, não tem? Certo, os guerreiros. Os guerreiros, tem os três guerreiros. Vamos dizer que tem três guerreiros, que são os três guerreiros mestres da cadeia lá, comandados pelo supervisor da cadeia, que a gente não comentou, mas ele é bizarro, é um cara que tem um gancho na mão, né? Tipo o Capitão Gancho, né? Tem um olho de vidro e... Tem uma coleção de filmes pornográficos gigantesca. Exatamente. E aparecem esses três personagens que são os principais, os líderes da cadeia, tal, vamos dizer assim, os líderes de força, cada um tem uma habilidade especial, né? Vamos dizer assim, né? Que não são muito especiais, mas aí vai ter a batalha. Que são os caras que vão dar um pouquinho mais de trabalho pro Rick. Como eles mencionou lá do Wolverine e do Rick, quando esses três vilões chegam, eles tomam a decisão junto com o chefe aí da prisão de eliminar o Rick de uma vez. Aí o que eles fazem? Eles enterram o Rick e deixam ele enterrado não sei quantos dias debaixo do cimento pra depois desenterrar e o Rick tá inteiro, vivo e respirando. Eu não entendi por que eles fizeram isso durante o filme. Bem, não faço a mínima ideia. Não faz sentido nenhum. Não, cara, esse filme é muito... É fantástico como ele é construído, cara. Não faz sentido nenhum, nada. Nada faz sentido. Primeiro é... O Rick tenta ensinar um moleque a tocar uma folha. Tocar a flauta na folha, tá ligado? Porque é uma folha mesmo. Folha da árvore. E o Rick consegue tocar uma música perfeita. Só soprando uma folha. Aí ele fala pro moleque... Não, é fácil, é só você dobrar a língua. O moleque não tinha a língua, velho. Genial. Que brecha, cara. Aí o Rick vai lá e dá uma flauta pro moleque. Ah, isso daqui você deve conseguir tocar, né, cara? Aí beleza, o moleque aprende. O moleque, devo dizer que ele não sobreviveu muito tempo, né? Os caras esfolaram ele literalmente do nariz pra baixo, cara. É porque detalhe importante, né? O Rick ficou sabendo, a partir desse menino que não tinha língua, que tinha uma plantação de papoula dentro da prisão. E isso levou o moleque à morte. O fato de ele ter revelado esse segredo importante. Que era o segredo você viu do... coisa. Dos... É, não serve pra bosta nenhuma, né? Que eu é o acho segredo. Que serve, cara. Como assim, cara? Não, ele serve. É porque... a motivação do Rick pra querer matar os caras, velho. Depois... Sim, porque eles descobrem o esquema, né? Que eles tinham o esquemão, né? Que eles tinham na cadeia ali de produzir a papoula, né? Depois, enfim, vender como entorpecente. E o Rick é o herói que vai combater o sistema, né? O sistema de tráfico de drogas, vamos dizer assim, dentro da cadeia, né? Aqueles chefes estão ali. E, enfim, aí ele vai começar as batalhas letais contra esses três inimigos. Vai ter... Aí sim, vai ter bastante coisa. Ah, antes disso, não. Não se esqueça. Tem a chegada do chefe extremo, supremo da cadeia. Que vem ele, o Kiko chinês lá, o... É o Yonho chinês. O Yonho, isso, Yonho, exatamente. Que aí vem o chefe supremo da cadeia, que todo mundo tem medo extremo dele. O da hora dessa cena que o Ivaldo falou que o Rick tá enterrado, é que ele começa a ter a lembrança do que aconteceu porque ele foi parar na cadeia, né? Que aí entra a cena do suicídio da namorada dele, que, infelizmente, que não é pelo suicídio, mas é pela cena que é muito aleatória, que é muito engraçada, cara. Não faz sentido nenhum. Essa cena é muito engraçada, velho. Talvez seja uma das cenas mais engraçadas do filme, porque ela remete a muita coisa. E, assim, é... O que acontece, né? Vamos contar a história de Rick ali. Vamos usar o spoiler do filme. Porque é bom ser contado, merece ser contado aqui no podcast. Um belo dia, a namorada do Rick estava andando pela rua à noite, numa rua provavelmente perigosa, talvez a Cracolândia de Hong Kong, da China, enfim, da cidade que eles estão lá. E ela vê umas pessoas usando drogas, né? Sim, exatamente. Vê um cara vendendo, né? É, vê um cara vendendo. E de repente o cara percebe que ela viu e fala assim, não, você não pode ver isso aqui não, uma mulher não pode ver a gente vendendo droga. E leva ela pra casa do chefão do tráfico, certo? Sim. Certo. Sem motivo nenhum, mas sim. Não, sem motivo nenhum. E ele vai e avisa pro chefão, fala assim, a gente trouxe uma mulher que viu a gente vendendo droga, o que a gente faz com ela? Ele fala assim, ah, não faz nada, né? Tipo, vai fazer o quê? Uma mulher não pode ver a gente vendendo droga, se livra dela. E ela, de repente, ela resolve sair correndo do quarto e pular do prédio. É essa sequência de eventos, realmente. Ela sai do quarto, sobe a escada, vai pro topo do prédio e se joga. É isso. Não faz sentido nenhum. E a cena... e é o bonecão. É tão maravilhoso que eu voltei essa cena umas 15 vezes, cara. É o bonecão Hermes e Renato, igualzinho, cara. É muito bonecão Hermes e Renato, bonecão caindo do prédio. Mas realmente, o suicídio dela não faz sentido nenhum, porque ninguém ameaçou cometer alguma violência sexual com ela, ninguém bateu nela, ninguém encostou nela. Tá, o cara deu um empurrão nela, verdade, o cara deu um empurrão nela. Mas é, largaram ela de lado e foram fazer outra coisa. Mas, e ela saiu correndo aleatoriamente e pulou do prédio. Eu lembro, Vinícius, que a primeira vez que você viu esse filme, eu cheguei pra você, pausei nessa cena, falei, Vinícius, o que você acha que ela vai fazer? Opção A, vai se esconder. Opção B, vai lutar contra eles. Opção C, vai tentar descer as escadas e sair do prédio. Aí você chutou uma, e aí foi revelada a grande atitude da guerreira. Porque realmente, ela, tipo, você fala, não, não é possível que ela fez isso. Tantas opções pra ela fazer, não parecia ser um prédio muito seguro, tipo, acho que dava pra ela fugir. Mas enfim, foi isso que ela resolveu fazer, porque tinha que ter um abalo psicológico do nosso herói pra ele ser o Rick. que a gente conhece na cadeia, né? O Rick vai lá e mata esse chefão depois, ele dá um murro na cabeça do cara que fica um buraco. É, que nem padrão Rick, né? Porque as mortes, o Rick ele mata as pessoas dando um murro e arrancando alguma parte delas, cara. Todos os socos do Rick, eles arrancam o teco das pessoas. Não tem nenhum soco dele que é machuca, faz um roxo. Não, ele arranca um teco, um braço, um pedaço da cabeça. Qualquer coisa o Rick toca, ele tem um soco, assim, impressionante, né? Mas, obviamente, ele é o Rick, então a gente entende durante o filme que ele realmente é desse jeito. A força dele é essa. E os caras vão levar durante todo o filme essa força. Mas o Rick, durante o filme, ele é torturado de várias maneiras. Ele é... Colocado no concreto. Ele é colocado naquelas barras de ferro, né? Bizarras. Eles pegam lá os vergalhão de ferro, fazem uma gaiola e prendem ele de alguma forma. O Rick é costurado, né? Por uma habilidade do cara lá, especial. O cara joga um monte de gilete na boca do Rick. E cospe na cara do diretor. O Rick é enterrado. Puta, é muita coisa, cara. O Rick é um cara... Olha que herói, cara. Furam a mão do Rick diversas vezes, principalmente o Capitão Gancho, lá que era o supervisor. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte: se você ficou chateado com o final de Game of Thrones, que é, por exemplo, que a Cersei não sofreu uma morte pelas maldades que ela causou, digamos assim, nessa aí você, no Star Trek, você não precisa se preocupar, porque os vilões eles vão morrer mortes verdadeiramente trágicas, velho. Porque o Rick não perdoa ninguém, cara. Só fatality. E ele dá fatality. Tem uma cena que, pô, é muito fatality, né? Que é a... Que ele vira... Que ele joga um cara... Agora eu não lembro qual personagem que ele joga, mas joga o cara e aparece o efeito do crânio do cara rachando na hora que ele dá o soco. É, X-Ray do Mortal Kombat foi baseado em Rick. Exatamente, velho. É exatamente o X-Ray do Mortal Kombat. Que saiu posteriormente, hein? Não quero falar não, mas talvez tenha alguma coisa aí. Mas pra gente... É que são muitas batalhas, mas qual é a batalha preferida de cada um? É alguma que a gente já comentou ou é alguma diferente? Porque essa batalha preferida pode ser a mais bizarra ou a morte mais engraçada que você achou. Ele enfrenta um dos caras lá, desses três, assim. É um cara que é um grandão, né? Que é o clássico gigante, né? O cara é mó grande e tal, e vai lutar. O Rick, ele destrói esse cara de uma maneira que chega a ser nojenta, cara. Porque ele dá um burro no queixo do cara, ele arranca o maxilar dele a parte de baixo. Aí depois que o cara vai dar um murro, ele dá um murro na mão esquerda que estoura o braço do cara também. Só que aí no final o cara ainda ajuda o Rick. O cara ainda ajuda o Rick a sobreviver, cara. Porque ele se sente traído pelos líderes lá. Whatever, né? Que não faz sentido nenhum também. Mas essa luta é da hora, cara. Aquela é bizarra, velho. Mano, o Rick não perdoa ninguém, cara. A luta inicial do banheiro também é muito boa. Contra o Igordão e o primeiro bandidinho. É muito boa essa luta. Final... É uma abertura boa, né, Ivaldo? Com certeza. E a batalha final é o que tem o melhor fatality. É o vilão que você menos esperava que poderia aparecer. Que não faz sentido algum. Não faz sentido nenhum, é verdade. Eu gosto também da batalha final, porque o filme já tá... Enfim, você já tá, já tá no filme, já tá gostando do que você tá vendo, porque é muito difícil assistir e não gostar, porque é um filme sensacional, vamos dizer a verdade. Sensacional é tá aqui no nosso feio, porque realmente ele é muito feio, né? Mas é um filme que... Esse sim, recomendo que assistam. Mas enfim, você já tá comprando a ideia de que o Rick é super forte e tal, mas... Vamos dizer que o filme está ainda, sem tirando o Rick, né? Não tinha nenhum outro personagem com poderes sobrenaturais, assim, ou tão fortes quanto o Rick, né? E ali no final aparece um cara, o chefe da cadeia que apareceu ali no pro meio da metade pro final do filme. Ele mostra que ele tem outra forma, né? O negócio vira anime mesmo, descamba. E ele tem a forma lá de... Eu não sei que tipo de material que eles usaram ali, mas é uma das maquiagens mais horrorosas, bizarras e mal feitas que eu já vi em algum filme, trash ou não, qualquer tipo de filme no cinema. É muito feio, cara. É um catadão, eles fizeram um catadão de maquiagem, juntaram nele e falaram, ok, velho. Não, mas cara, eu assisti de novo, a morte dele me dá nojo até hoje, cara. Esse é o fatality de luxo. É, tipo, apesar de você ver o gore bizarro, tosco, mas ele é nojento pra cacete, velho, ainda. É meio zoado, né, porque essa luta, essa batalha final, durante a batalha você não sente tanto nojo, porque ele é muito estranho, né, porque você vê que aquela meleca é muito mal feita, né, e o Rick tá batendo num papelão, num plástico aleatório ali, que tá sobre o cara, aí depois que ele vai matar o cara lá na máquina de moer carne, aí tudo bem, né, vai ficar com a cabeça do cara, aí é meio nojento mesmo. Aí o gore é total, porque tem sangue na tela inteira. Aí vem pra mim uma das melhores cenas do nosso herói. Ele sai no meio de um conflito, tá tendo um conflito entre os policiais e os presidiários. O Rick sai com a cabeça do vilão na mão, né? Joga no chão, fala, acabou, chega disso. Dá um murro na parede e liberta todos os bandidos. Agora, aí você me explica, por que o Rick não fez isso desde que ele chegou na cadeia, né, cara? Exatamente. Não, e detalhe, pra ele, herói, tá, libertou todo mundo. Só que ele libertou o quê? Assassinos, estupradores, maníacos. Ok, né? Salvou o pessoal. Tá bom, né? Caralho, o Rick é o herói, é o herói máximo que existe. Rick O teve uma continuação? Teve um filme continuação? Se tiver, eu mostro agora. Acho que não. Acho que não, né? Não. Esse filme, a gente colocou um filme mal, mas é um filme que ele, se você procurar na internet, ele vai ser sempre comentado como um filme trash, engraçado, e o pessoal vai acabar elogiando mais do que criticando, porque eles vão entender que é um filme feito pra ser bizarro, né? Mas eu acho que ele encaixa perfeitamente com o nosso filme mal, porque é um filme trash, filme tosco, filme que fez a gente rir. E esse é um filme que eu recomendo que assistam, né? Porque esse filme realmente é muito engraçado pro gênero dele. É um filme de artes marciais. Mas é um filme de artes marciais trash, bizarro, com muito gore. Se você não se incomoda com gore, é bem recomendável, cara. Totalmente. E você pode acabar encontrando algum gif que você já viu na internet nesse filme aí, que eu acho que a chance é muito alta. Mas eu acho que ele fecha muito bem esse podcast aqui. E é um filme que a gente queria comentar, queria encaixar ele de alguma forma. Talvez esse seja o carro-chefe desse podcast Bom, Mal e Feio, Artes Marciais. A gente tenha começado pelo mal, né? Pelo feio, quer dizer. Que é o Rick O. Com certeza, cara. Esse foi unânime, né? A gente já sabia que seria esse filme. Só tem mais outros, um que eu preciso... Hein? Exatamente. Na parte 2 a gente vai fazer outros também, né? A chama ainda vai queimar. Exato. Tem outros filmes, com certeza, mas esse era o carro-chefe que a gente tinha que comentar, ele puxou aqui pra gente ter essas outras ideias. Mas como a gente comentou, tem muitos filmes bons, muitos filmes maus e filmes feios que a gente pode encaixar em outro BMF de artes marciais. Mas eu acho que esse aqui a gente pode parar por aqui. Certo? Certíssimo. Eu, pra falar desses três filmes, se o ouvinte quiser, comenta com a gente. Se você quer mais um BMF Artes Marciais, manda e-mail ou comenta no post do episódio, qualquer rede social que você acompanha e conversa com a gente. E a gente volta logo pra mais um novo episódio do Nerd Patriarca, um BMF ou qualquer outro quadro ou revisão que a gente anda fazendo aqui nesse podcast, certo? Certíssimo. Muito bem. Galera, querido ouvinte, fica agora com os recados finais do Nerd Patriarca. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou! Muito bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso Padrim pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias, doaram R$10. Estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.